Hoje, dia 13 de dezembro de 2015, nós estamos na nossa filosofia ministerial aqui na Escola Bíblica. Você pode acompanhar mais no nosso site www.vidanovaitabuna.com.br. E agora nós vamos continuar a aula. Nós estamos trabalhando livro por livro aqui dentro de filosofia ministerial, módulo 2. Essa apostila está no site, assim como outros materiais, ok? Já oramos e vamos agora adiante. Semana passada nós terminamos em Gálatas, então vamos falar um pouquinho de Efésios e demais livros. Efésios, o tema central desta carta é o propósito eterno de Deus. Jesus Cristo é a cabeça da igreja, que é formada a partir de muitas nações e raças. Bem, então assim, resumidamente, o livro de Efésios é o livro que vai assim deixar muito claro que não é pelas nossas obras que nós somos salvos. Nós devemos ter obras? Devemos. A Bíblia diz que somos salvos para as obras e não pelas obras. Então, é meio que um soco no estômago, assim, porque a gente é doutrinado a ter boas obras, né? E às vezes a gente tem que ter cuidado, inclusive como a gente fala para os nossos filhos, por que das obras? Por que das obras? Aí, alguns dizem, não, porque eu quero ter galardão, né? Galardão eu quero ter também. Eu só não sei o que é. É um prêmio que Deus vai dar para nós no céu e vai dar conforme as nossas obras. Só que qualquer pessoa que chutar o que é o galardão, eu recomendo que você não receba isso. Porque a Bíblia, ela não dá nenhuma deixa do que será esse galardão. Será alguma hierarquia no céu? Será uma morada melhor no céu? Não sei. Eu não sei o que é. Então, eu prefiro não chutar. O que a Bíblia diz é tanta coisa para a gente ficar especulando o que a Bíblia não diz. Né? Então, por que então que eu devo ter boas obras? Sim, não é problema você querer um galardão, uma recompensa de Deus. Mas, o que deveria mesmo nos motivar as boas obras é a obediência pela gratidão do que Jesus já fez. Você já pensou se no final do ano chegar assim, o Senhor, né, chegou para Felipe e disse assim, filho, estou feliz, hein, você se dedicou esse ano, estudou bastante, e, poxa, você foi um bom menino, me respeitou, respeitou sua mãe, que alegria estou com você, viu? Aí ele disse assim, né, pai, o que é que a gente não faz por um presente? Já pensou? Gente, que decepção, né? Poxa vida, pensei que ele fez porque ele aprendeu que era melhor para ele, que ele aprendeu que ele já ganhava enquanto fazia o certo. Então, a gente tem que ir desmontando essa estrutura equivocada que às vezes a própria igreja estimula que a gente faça. Eu não faço as coisas por barganha. Eu tenho que fazer porque eu entendo que o melhor de Deus é Ele mesmo. O melhor de Deus não é o que eu vou ganhar porque eu estou obedecendo Ele. Até porque isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a ideia é, ele é tão bom comigo, ele é um excelente pai, ele é um excelente amigo. Então eu vou fazer isso, não para ter, mas por ter, por já ter tido. Amém, gente? Então o livro de Efésios, inclusive, ele traz doutrinas assim, bem polêmicas, né? Não é à toa que João Calvino, que é assim, o organizador da teologia da predestinação, ele diz, está vendo aí que é predestinado por causa do que é dito lá em Efésios, né? Efésios diz assim, que nós somos pré-conhecidos e predestinados. Aí fica uma discussão eterna, né? Um teólogo chamado Jacob Arminio diz, Deus escolheu porque sabia que iríamos escolhê-lo. Aí Calvino disse, não, como é que Deus me escolheu porque sabia que eu ia escolhê-lo, já que eu não poderia escolhê-lo porque eu sou ruim e não sei fazer boas escolhas. Então, isso, eu já briguei muito por isso, eu lembro que no seminário, lembra lá na Batista, eu ficava nos corredores brigando, isso era uma celeuma. Eu creio na predestinação, mas não é uma doutrina fundamental. Não é uma doutrina fundamental. Inclusive, é uma doutrina que eu nem queria crer, porque eu acho que quem não crê na predestinação, na escolha de Deus, ele parece que evangeliza com mais paixão, né? Mas eu creio assim. E se você crê ou não, isso não importa muito. O que importa é você entender que é salvo pela graça. Isso é inquestionável. né? Não é por merecimento seu, não foi você que se fez digno de ser salvo, você não, nem a escolha sua. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então essa escolha, ela parte de Deus. Agora, quando é que Deus escolheu? Se Deus escolheu, a pessoa pode deixar de escolher ou não? Isso é outra coisa. Mas o que eu tenho que ensinar para você, como nós cremos, é o quê? Que Deus me conheceu e sabia o quanto eu precisaria dele e que eu nunca escolheria. Então, por motivos que eu desconheço, ele resolveu me escolher. E aí nós entendemos que o chamado dele é inegável, é irrevogável. O chamado dele é eficaz. Então, quando Deus chama, ele mesmo providencia esse querer. O Charles Spurgeon é chamado príncipe dos pregadores, né? A Igreja Batista gosta muito de citar o Cristiano Igreja Batista, e dizer o que o pastor fala, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele dizia assim: não tem como um homem querer Deus sem que Deus o tenha querido antes. Então, se alguém está buscando a Deus, é porque Deus já o encontrou. É o próprio Deus que planta, como a Bíblia diz, o querer e o efetuar. Deus planta em você a necessidade dele. E aí ele vai promovendo nessa caminhada como ele lhe alcançar. Então, amados, basicamente Efésios, ele vai centrar-se nessa doutrina da salvação pela graça, dessa perseverança da salvação por obra do Espírito Santo na sua vida. Então, se você algum dia tiver assim, meu Deus, e aí, Senhor? Será que os erros que eu faço, será que isso vai me tirar a minha salvação? Então você vai lá ler em Efésios, que você vai ver que você não presta mais para o mundo, porque uma vez que você foi salvo, o próprio Deus vai amorosamente tecer uma rede de circunstâncias para você não se afastar dele. Isso é amor, né? Diga. Na carta de Tiago, ele fala sobre Abraão e fala sobre a fé de Abraão. E ele fala sobre essa fé, ela é vinculada à obra. E ele fala sobre essa obra, que é a obra de obediência. Então ele vincula a obra à obediência. Essa obediência e essa obra é a mesma obra que fala sobre em Efésios? É assim, é uma pergunta difícil e boa. O que Tiago fala ali, inclusive Lutero, que o ápice do ministério de Lutero foi pregar a salvação pela graça, né? Por isso que foi perseguido pela Igreja Católica. E dizem as más línguas que Lutero dizia que Tiago é palha, eu acho que isso nem é inspirado. Mesmo assim, ele traduziu, né, para o alemão, do latim, e nunca se ousou dizer que não era a Bíblia, mas ele teve as crises dele, porque como é que ele lê Efésios, Gálatas, Romanos, tudo falando que é pela graça, pela graça, pela graça, e de repente um fulano lá na cartinha diz assim: o que adianta a fé sem as obras? Ela é morta. Só que Lutero não entendeu direito, digamos assim. Embora seja referência para muita coisa, não é para tudo, tá? E é claro que a carta de Tiago é canônica, foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, que veio se tornar apóstolo depois. Mas o que Tiago fala ali na carta dele é que a prova da fé são as obras. Ok? Assim como um corpo sem alma é morto, a fé sem obras é morta. Então, na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: existe uma prova, uma evidência para que houve fé. Por exemplo, Calvino lá em Genebra, né, que se tornou quase um país dentro de outro país, né, ele quando organizou Genebra, era assim, não podia ter gente desocupada lá não. Dizia, não, aqui não. Aqui ou você anda na linha, ou você trabalha. Não tinha um mendigo em Genebra, coisa muito comum na Europa na época. Foi fundada a primeira escola pública em Genebra, o primeiro hospital público em Genebra. Então a ideia de Calvino é o seguinte: uma vez que Deus salva a pessoa, toda a vida dela muda. E se toda a vida muda, a gente tem que investir todas as áreas da vida. Ele foi mal interpretado e daí o filósofo escreveu Ética Protestante e Espírito Capitalismo, dizendo que Calvino, na verdade, fundou essa, não tinha esse nome ainda, mas seria a teologia da prosperidade. Porque se é crente, é próspero. Não é assim? Porque Calvino quis dizer o seguinte: uma vez que Jesus te salvou, você começa a ter melhores escolhas. Você começa a ter obras de acordo com a fé que ele moveu em você. Não dá mais para ser um beberrão, um vagabundo, um desocupado, alguém que não cresce. Não tem como isso acontecer com alguém que recebeu o Evangelho. As obras, elas começam a brotar daqueles que creem. Amém, gente? Então, eu acho que respondi. Sim ou não? Oi. Então, você tenho uma dúvida, e aí eu não sei se é o Espírito que vai nos orientar nesse sentido. Por exemplo, quando a gente fala com relação à salvação, e que o Senhor, uma vez que Ele nos elegeu, fomos eleitos e ponto final. Até quanto ou até quando eu devo insistir na evangelização, na salvação de uma pessoa? Quando eu olho para Jesus, Ele dizendo assim, ó, se você foi, pregou, eles não aceitaram, tira a poeira do pé e vai embora. Como quem diz assim, tem muita gente para evangelizar. Quando é que eu digo assim, ó, já deu, vou para outro? Vocês gostam de pergunta difícil, né? Ó, o que eu creio é o seguinte, infelizmente no Brasil, quem crê na eleição, de que Deus escolhe quem vai ser salvo ou não, tem uma postura geralmente aliciada por esse sofisma, por essa falsa verdade. Não, já que Deus escolheu, Ele mesmo vai se virar para a pessoa converter, basta dar uma ideia, problema de Deus, Deus vai fazer isso, não é assim. Como meu pai fala, eu quero fazer parte desse plano de Deus. Se a pessoa ela é eleita, em determinado momento da vida dela, ela vai ser alcançada, ok? Agora, é melhor que ela seja alcançada o quanto antes. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como dizem Romanos. Então, qual é o meu papel? É ministrar a palavra agora. Alguns cuidados que tem que ter. Às vezes, a gente ministra a palavra mais com a boca do que com a vida. E aí é um problema. Porque a pessoa diz assim, como é isso? Você diz que é para amar o irmão e chega aqui, você não fala lá com o colega de trabalho? Como é esse negócio? Então, a gente tem que reformular o que é esse insistir. Por exemplo, tem gente que eu evangelizo, que eu chamo para estar lá em casa no núcleo, que eu chamo para estar aqui, que eu chamo para estar junto, de anos. Entendeu? O que eu faço na prática? Quando eu insisto com a pessoa, eu trabalho com a pessoa e momentaneamente não tenho ainda a resposta daquilo, eu mantenho o vínculo, eu sempre passo uma mensagem, eu sempre dou um alô, eu não desisto daquela alminha não. Oro por ele, oro por ela. Ontem mesmo veio um menino aqui, já depois de muito tempo, e aí ele veio, aí ele foi estudar em outro lugar, voltou porque não gostou da faculdade, eu falei, pois é, eu continuo orando por você. Ele tomou um susto. Aí ele falou assim, eu falei, está lá no meu quadro branco o nome de todo mundo que eu oro e você está lá com o seu nome. Então, você deve insistir enquanto tiver contato com a pessoa. Se você puder ir um pouco mais, vá. Agora, você também precisa deixar que aquela semente, ela germine, siga o caminho dela. Você não pode ser inconveniente também, né? Porque às vezes a gente, ao invés de atrair a pessoa, acaba afastando, né? Você tem que converter, rapaz. Já está indo para o inferno, rapaz. Então, passa a ser algo inconveniente, você, ao invés de ganhar a pessoa, você repele ela. Então, quando vai ser essa obra que Deus vai fazer, eu não sei. Agora, eu creio muito uma coisa que Spurgeon também falou. Aquele cabra, meu amigo, que Deus bota no seu coração, foi Deus que botou. Deus botou porque Deus quer usar você para aquilo. Deus não vai usar um servo dele para orar para alguém, por alguém, para investir alguém à toa. E aí é algo que eu creio muito, é que Deus, Ele opera, como eu falei mais cedo, o querer e o efetuar. Ele nos leva a querer investir na vida de alguém, entendeu? Então, devido respeitando alguns cuidados de conveniência, entendeu? De respeito, a pessoa às vezes diz, não quero, não me procure mais. Aí você ora pela pessoa. Às vezes a pessoa diz, eu vou, só não vou hoje. Aí você continua investindo na vida daquela pessoa. Continua mostrando como o evangelho é melhor do que o mundo pode dar. Então, acho que eu respondi. Diz assim o texto de Efésios. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Amém? Já fez a parte dele, né? Assim como nos recebeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Que plano lindo, né? E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Aí alguns dizem, não, Ele predestinou a todos, só que alguns não querem. Então não precisava predestinar. Segundo o beneplácito da sua vontade. Eu vou ver aqui esse negócio de beneplácito. Beneplácito é conselho da própria vontade, ou seja, não foi pelas coisas que você viria a fazer. Não foi pelas coisas que você viria fazer, até porque pelo, o que você faz de bom é obra dele. Para louvor da glória da sua graça. Espera aí. Interessante usar essa palavra aqui, graça, né? Pode usar para a glória do seu poder. Por que usou graça? Porque graça é um presente merecido. Da sua graça, que Deus derramou abundantemente, perdão, louvor da sua glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, olha, no amado. Quem é o amado? Jesus. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Muita graça, gente. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos, ou seja, Ele tirou a sua venda. Paulo insiste, né, em dizer que é obra dele, é obra dele, é obra dele, é obra dele. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo a escolha dele, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, todo esse plano de Deus, através de Cristo, pode ser cumprido. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, ou seja, fomos feitos herança. Por Jesus, recebemos essa herança, somos co-herdeiros com Cristo, não é isso que a Bíblia diz? Predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, não conforme a sua obra. Da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ou seja, os judeus, em que também vós, os não judeus, estão todo mundo aqui, gente, comigo? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, a importância de pregar. Está vendo? O evangelho, tendo nele também crido, ou seja, tem que crer, foste selados com o Espírito Santo da promessa. E é forte isso aqui, gente, presta atenção. Selado com o Espírito Santo. Só Jesus pode tirar esse selo. E você, uma vez selado, você está garantido. Aí você diz, e pastor, quem se dizia? Primeiro, a gente tem que ver se converteu de verdade. Às vezes a pessoa não converteu. Eu mesmo cresci na igreja e sabia tudo de trás para frente, tocava o terror, o diácono sofria na minha mão, eu e meus irmãos. Mas, será que era convertido mesmo? Não sei. O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. Não é a sua, o seu comportamento que é a garantia da sua herança, mas é o selo do Espírito Santo que é o penhor da sua herança. Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, que vai ser quando Jesus vai voltar. Então, resumidamente aqui, o que Paulo está dizendo é que a salvação é uma obra de Deus, usando os meios dele. A Igreja Católica tinha uma máxima que dizia: extra ecclesia nulla salutis. Fora da igreja não há salvação. E aí Lutero disse: não, não, não. Não. Não é a igreja que salva. Extra Christus nulla salutis. É fora de Cristo que não há salvação. Porque o sujeito, ele pode receber Jesus num sonho, ele pode receber Jesus achando um pedaço da Bíblia, ele pode receber Jesus não através da igreja. Não é a igreja que salva, a igreja é para os salvos. Então, havendo a vontade de Deus, o próprio Deus, ele vai, que nem um boieiro conduz o boi com o aguilhão, né? O boi vai para lá, para cá, o cara bota o boi no caminho da batedora, meu amigo, não tem para onde correr, e vai, assim Deus vai conduzindo a gente. Isso é lindo, porque é a obra de Deus, já trabalhando até que a gente venha a ser totalmente dele. Amém, gente? Tem um estudo sobre Efésios, né? Só para a gente passar por cima. Tá, então, eu amo esse livro, essa carta, é fantástica e é desafiadora, né? Porque se você ler direitinho, e se você não pegar Efésios como uma desculpa, vou ter a vida que eu quiser, porque eu já sou salvo mesmo, vou para a gandaia. Não, esse movimento se chama movimento dos libertinos. Daí que vem o termo libertinagem. Então, não é assim não. Ah, sou salvo para a gandaia? Quem diz isso provavelmente nunca foi salvo. O salvo, ele age como salvo. A Bíblia diz que os nascidos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, não é assim não. Uma vez o sujeito salvo de verdade, ele vai permanecer salvo. Mas a questão é se ele já foi salvo mesmo, né? Isso, exatamente. Porque podia interpretar mal a carta dele. Ele diz, não é assim não. Você está selado, se vocês foram selados, que nem Calvino jogava duro lá em Genebra, dizem até que matou um porque não quis obedecer ele, ficava fazendo desordem, não concordo com isso, né? Mas dizem que teve um cara aí que Calvino passou a força nele. Então, é assim, se você é salvo, você vai começar a ver essa salvação saltando em você. Filipenses, a ênfase dessa carta está no gozo que o crente em Cristo encontra em todas as circunstâncias da vida. O apóstolo Paulo a escreveu quando estava encarcerado. Lá no site tem estudo, versículo a versículo, acho que a gente pegou, não foi? Alguns meses, Filipenses todinho, e aí eu quero ver com Patrick, porque eu não sei, não achei a série toda, né? Então eu vou ver nas minhas gravações, e está bem legal, gente, foi um tempo maravilhoso, foi amor, que a gente trabalhou só Filipenses, e foi um tempo maravilhoso. O que eu gosto mais de Filipenses é, pra mim, é um... Porque cada carta tem uma personalidade, assim, né? Tem uma característica. É a carta que você lê e você vê Deus lhe falando a importância de você crer na obra dele, de você ser feliz em Jesus, de você crer que é só o começo que ele já está fazendo com você. Quando você estiver meio abatidinho assim, é um santo remédio, né? Você vai ver ele dizer assim, olha, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, alegre-se no Senhor. Então é um negócio assim, fantástico. Eu sempre estou coladinho aí com Filipenses, porque era o que os irmãos lá de Filipos precisavam naquele lugar que era tão promíscuo, tão difícil de ser crente, e Paulo dá essa injeção de ânimo nos irmãos lá pelo Espírito Santo em Filipenses. Colossenses. Nessa carta, o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Colossos que abandone suas superstições e que Cristo seja o centro de sua vida. Assim como Gálatas, Hebreus, você vai ver uma ênfase muito forte de Paulo em fazer uma faxina ali nas igrejas, que eram muito judaizadas, muito misturadas, cheio de sincretismos, né? De coisas. Às vezes eu vou em igrejas de irmãos sérios, pastores que eu amo, sérios, gente assim fina mesmo, gente top, mas chega lá e você tem bandeira de Israel, castiçal, um negócio judaizado, sabe? Você diz, por que isso? Nós somos a nação santa agora, nós somos o povo escolhido. Nenhum judeu vai ser salvo por ser judeu, não, gente. Para com esse culto a Israel. Que bobagem, vai à excursão a Israel. Eu tenho vontade de Israel, mas eu tenho mais vontade de ir na Coreia para ver a igreja crescendo lá. Aí você vai e diz, eu nunca mais fui o mesmo, porque eu fui. Se você foi por causa da experiência psicológica de ter passeado onde Jesus passeou, né, de ter sentido o cheiro do lugar, ainda vai, mas dizer que a unção de Israel, para com isso, né? Ah, por exemplo, a unção com óleo, a Bíblia diz que o enfermo a gente ora e unge com óleo. O óleo não tem poder, o poder é do Espírito Santo. O óleo é só um símbolo. Aí a pessoa diz, olha esse óleo aqui, óleo de Israel. Eu digo, e daí que é de Israel, pelo amor de Deus? Você, ao invés de comprar aqui o azeite galo mais em conta, rapaz? Né? Então, o ser humano é idólatra. A gente é idólatra. Essencialmente, a gente gosta de pegar no sagrado, sabe? A gente gosta, mas o sagrado está em você, meu amigo. O sagrado mora em você, que é o Espírito Santo. Amém ou não? Quer pegar no sagrado? Dá um abraço em você aí, ô glória. Não é? Então, é show, porque Paulo dá uma fascinada nessa ideia aí de que tem as crendices. Não, nada disso. A fé em Cristo, a salvação por meio dele. E isso aí é tudo, foi tudo para todo ritual judaico, foi apontando para Cristo. Nós só continuamos aquilo que o próprio Jesus mandou que continuássemos na lei ou os apóstolos nas epístolas, tá bom? É bom isso aí, talvez tenha um pulguinho atrás da orelha. Por que a gente não cumpre o Velho Testamento? Né? Por exemplo, Jesus e o sábado. Pô, Jesus, quando chegou com o jovem rico, ele falou, você cumpre os mandamentos? Cumpre. Ele falou de leis cerimoniais? Nenhuma. Vai lá ver se ele manda o jovem cumprir o sábado. Ao contrário, no sábado estava lá Jesus com os apóstolos colhendo as espigas e vato e comendo. E aí pergunta, mas é sábado, estão trabalhando? Ele falou assim, meu amigo, você não sabe que o sacerdote é Abiatar, deu pão para Davi, posso comer qualquer coisa no sábado, rapaz? posso trabalhar no sábado, o sacerdote não trabalha todo dia, aí depois, em Apocalipse, em Pedro, diz o quê? Nós somos sacerdócio real, ou seja, o sacerdote trabalha todo dia, inclusive sábado. Amém ou não? Não há separação entre dia e dia. Então, essas baboseiras de ficar querendo botar mais peso, estreitar o caminho que já é estreito, isso aí tem nada a ver com a palavra de Deus. Amém? Amém. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo dá orientações aos cristãos de Tessalônica a respeito da volta de Jesus ao mundo. Aí, as pessoas tomam até um susto, né? Porque nunca esperam que dentro da carta lá tem tanto do Apocalipse, fora do Apocalipse, né? 2 Tessalonicenses, como em sua primeira carta, o apóstolo Paulo fala do retorno de Jesus ao mundo, também trata de preparar os cristãos para a sua vinda. Então, Tessalonicenses, que Paulo vai dizer que é mais miserável dos homens aquele que tem essa única esperança aqui na terra. Né? Às vezes eu lembro disso. Né? Às vezes você olha assim para a sua vida, e diz assim, rapaz, isso aqui já vi que não vai dar para mim nessa vida. Como não tenho outra aqui na terra, eu vou ter que esperar em Deus, porque não vai dar para... Então, há um consolo, sim, gente, pelo amor de Deus, não é? Há um consolo, e Deus fala assim, é um miserável aquele que espera ser totalmente realizado aqui. Né? Ele diz, amplie seus horizontes, meu amigo, tenha sonhos que o mundo não cabe. Amém, gente? Então, mas ele também diz, não apagueis o Espírito e não deis ocasião à carne, né? Então, tem que estar aceso. O que é não apagar o Espírito? Uma vez que a pessoa é selada com o Espírito Santo, como falamos em Efésios, ela tem o Espírito Santo, é o selo, amém? Mas esse óleo, o Espírito Santo, ele pode estar apagado ou aceso. Quando ele fala não extinguais, não é não destruir. Inclusive a palavra grega que dá origem a extintor. É não apague. Nenhum texto do Novo Testamento você vai ver que o Espírito Santo sai da pessoa. No velho ele entrava e saía, no novo não, ele é um selo. E só quem tira é Jesus. E esse abrir o selo, esse abrir o selo ele faz com a salvação. Quando a gente faz a ceia, a gente lê e diz assim, quem come e bebe indignamente come juízo para si. Examine-se, pois, a si mesmo, para você não ser condenado por Deus. Porque há muitos que, comendo indignamente, enfraqueceram, adoeceram e já não estão entre nós. Para vocês não serem julgados com os ímpios, Deus pode tirar a sua vida. Então, para não ser julgado com os ímpios, o cara enfraquece, adoece, Deus até tira a vida dele. Ou seja, antes de você fazer algo que lhe levaria a ser julgado com os ímpios, Deus tira a sua vida, se você for salvo. Que amor, né? Tem que ser muito amoroso. Mas assim, né, já que você está para se perder, eu vou logo tirar a sua vida, porque aí você não se perde. Aleluia por isso, irmão. Então, não apague o Espírito. Tem crente que está com o Espírito ali, é o selo, mas está apagado. Que em nome de Jesus não seja assim, tá? 1 Timóteo, adoração a Deus. Essa carta, que é a palavra Timóteo, né? Teo, Deus, Timóteo, no grego. Essa carta serve de orientação a Timóteo, um jovem líder da igreja primitiva. Aqui a gente começa as cartas chamadas cartas pastorais. Eu chamarei de cartas de discipulado, porque Paulo escreve para Timóteo, para Tito, para Filemão. Para Filemão não, a carta de Filemão trata de Filemão, né? Não deixa errar não, viu, Juliano? Você fica esperto aí. Essa carta serve de orientação a Timóteo, um jovem líder da igreja primitiva. Gente, às vezes eu pego lá Timóteo, isso é para mim, essa casa era minha. Timóteo que é mais ou menos a minha idade. Então, um cara assim de 30 anos, como eu, né? 34, né, amor? Quase 35. Era um cara que ele não tinha muita credibilidade no meio do judeu, não. Judeu, você sai da adolescência com 30 anos, meu amigo. Antes disso, uma das dificuldades que Jesus teve no ministério dele era ser ouvido com 30 anos. Então ele diz assim, não deixe Timóteo, que por sua pouca idade ninguém manda de você não, rapaz. Lembre da sua vocação, lembre da imposição das mãos do presbitério, lembre de que sua avó fazia por você. Eu digo amém, eu lembro, Senhor. Essa carta serve de orientação a Timóteo, que inclusive Paulo chama de filho, né? Um jovem líder da igreja primitiva. O apóstolo Paulo lhe dá conselhos sobre a adoração, o ministério e os relacionamentos dentro da igreja. Olha, é lindo. Ele diz assim, ó, meu filho, os mais velhos você trata que nem pais. Da sua idade trata como irmãos. Um discipulado, né? Porque ele sabia que se Timóteo tratasse uma moça como uma irmã, ia estar com respeito, com cuidado, né? Ele não ia incorrer em nenhum ilícito. Ele ensina a Timóteo, que tinha um problema no estômago, a tomar um vinho terapeuticamente, né? Para tratar do estômago dele. Um pai mesmo na fé. e no zelo ali com Timóteo. Esta é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nela lança um último desafio a seus companheiros de trabalho. Então, esta é a última carta escrita por Paulo. Paulo pede para levar a capa, os pergaminhos, os livros. E depois dessa carta, provavelmente o apóstolo morreu. Tito, honra. Tito era ministro em Creta. Nesta carta, o apóstolo Paulo orienta sobre como ajudar os novos cristãos. É uma carta importante, inclusive para quem começando na fé, porque é Paulo ensinando a Tito a cuidar dos novos. Né? Então, líder de núcleo aí mesmo, tem que ter Tito decorado. Basta ver como é que cuida da galera nova. Filemon, amável. Filemon é instado a perdoar seu escravo Onésimo. Onesíforo é outra pessoa, gente. Onésimo, que havia fugido. Então, quando Paulo escreve lá para Filemon, ele está tratando da questão de Onésimo, pedindo para Filemon ter misericórdia de Onésimo e não ser muito duro. Ele tinha o direito de matar Onésimo, né? Porque Onésimo deu uma vacilada com ele, aí Paulo foi lá, ganhou Onésimo, discipulou Onésimo, mandou Onésimo de volta. Agora, olha só. Quando eu digo, aí chega o discipulando e fala assim, Tiagão, cada um chama de um jeito. Eu fiz tal coisa assim com minha esposa, aí eu digo, negão, vai ter que voltar lá em Filemon. Então eu pego, trato e mando de volta e fico aqui orando. Né? É como Paulo fez com ele, meu amigo, você agora vai ter que resolver esse negócio, já está orientado, já está instruído, agora eu vou mandar você e vou estar aqui orando, e leva essa carta lá para Filemon, para ver se ele dá uma, aí o sujeito fala assim, ô amor, conversei com o pastor. Ele disse que. Ele disse assim, ó, pode ir que eu tô aqui orando por você. Ele disse, inclusive, amor, se quiser orar por ele, ou ligar para ele, pode ligar. É mais ou menos isso aí o que aconteceu com Filemon. Onésimo. Filemon deveria aceitá-lo de volta como amigo em Cristo. Né? Paulo, ele não pede para que ele deixe de ser servo, nada disso. Ele diz assim, olha, agora é um irmão em Cristo, cara. Veja como você cuida dele, porque mesmo sendo seu servo, a gente deve perdoar. Hebreus, esta carta exorta os novos cristãos a não observarem mais rituais e cerimônias tradicionais judaicas. Tá? As pessoas às vezes têm um problema com a palavra tradição, né? Não, nós caminhamos a tradição dos apóstolos, amém? Então, a tradição não é o problema, o tradicionalismo é que é o problema. O que é o tradicionalismo e a tradição? Por exemplo, numa casa, no Natal, a netinha chegou para a mãe e falou, mãe, por que que corta o pernil no meio? Aí a mãe falou assim, filha, não sei, eu sempre fiz assim, aprendi com sua avó. Aí, pergunta a vovó, ela, vó, por que que corta o pernil no meio? Aí a avó, filha, está aí uma coisa, eu nunca percebi por quê. Vai lá, pergunta para a Bisa. Ô Bisa, por que é que corta o pernil no meio? Aí a Bisa, pernil no quê, minha filha? Por que é que corta o pernil no meio, Bisa? Hein? Aí depois daquele trabalho todo, a Bisa entendeu. Aí ela falou assim, a Bisa respondeu, é porque o forno é pequeno, não cabe o pernil inteiro. As gerações foram fazendo o pernil cortado, mesmo com forno grande. Por quê? Porque não pararam para perguntar. Isso é tradicionalismo. É quando a gente repete uma forma de lidar com a questão que era presa a um contexto. Ok? Então, o que é que a gente faz que é baseado na Bíblia? Continua. O que é baseado no contexto? A gente tem que rever o paradigma. Ok, gente? Amém? Então, vamos ter esse cuidado, porque senão a gente se prende ao tradicionalismo e a gente vai ter problemas também mesmo dentro da igreja cristã. Nesse caso, a tradição não eram tradições cristãs. O escritor de Hebreus, que alguns dizem, a maioria acredita que é Paulo, não está claro que é Paulo, outros dizem que é Lucas, e outros dizem ainda que foi Priscila, esposa de Áquila, que seria a única carta escrita por uma mulher. Né? Eu estou entre Lucas e Priscila também. Eu acho que não foi Paulo, não. Mas isso não importa, porque se te refere lá Paulo, é claro que a gente diz Paulo, né? Mas não diz, está na bênção. E teria que ser algum discípulo de Paulo, né? Como Lucas foi e como Priscila, como esposa de Áquila, foram. Porque é muito parecida a linguagem, então se pensa nisso aí, tá? Então, pois em Cristo eles já foram cumpridos. Então, como eu falei antes, todos os rituais judaicos, todos, nenhum deles nós cumprimos mais por ordenança. Amém, irmãos? Isso está aí muito claro. Tiago, o mesmo que Jacó. Pois é, gente, descobri isso também. Jacó significa usurpador, né? Ladrão mesmo. É, na verdade, não é ladrão. Jacó significa aquele que pega no calcanhar, né? Mas assim como a gente disse que quem tem dor de cotovelo está com ciúme, então, na cultura hebraica, quem pega no calcanhar é ladrão, né? Passa a mão. Então, mas eu vou também, estou roubando os perdidos do inferno e trazendo para o Senhor, amém? Tiago aconselha os cristãos a viverem na prática a sua fé. E além disso, é o James, né? Está na Bíblia americana, acho que vem de Jacob, aí tanto faz, tudo o mesmo nome. Aconselha os cristãos a viverem na prática sua fé, como a gente falou, né? E além disso, oferece ideias sobre como isso pode ser feito. O livro de Tiago é um livro muito curtinho, ele foi escrito estrategicamente para poder ser levado escondido dentro de roupas e acessórios, porque foram aos cristãos da dispersão. Então, há cristãos que estavam em lugares muito perigosos para ser cristão. Então, Tiago tinha que resumir muito alguns princípios práticos da fé. Então, a carta curta não é à toa que é curta, né? É porque tinha que ser assim mesmo para poder falar da prática. E como muito prática, às vezes fica parecendo que o que importa é a prática. Mas não, né? A obra como fruto de uma fé verdadeira. Se não tem obra, é como um corpo sem alma, morto. Tiago diz lá, olha, deixem para trás todo o pecado, toda a iniquidade, acúmulo de maldade, deixem para trás, porque isso faz você sentir-se tão culpado e pesado que você pode achar que, é uma teologia básica de Tiago, uma delas, que só o fato de você estar sofrendo isso já lhe faz espiritual. Não é disso. Então, a ideia de Tiago é que você deve observar se sua fé é verdadeira, se ela tem parido obras, se ela tem gerado obras. Então, se conhece a árvore pelo fruto. Então, se não tem fruto, não é árvore. Não, não é árvore frutífera. Então, ele fala sobre se ver na Bíblia não só os seus pecados. Às vezes a gente pega a Bíblia e você vê os pecados, né? Ah, meu Deus, sou miserável. Eu vi assim aquele texto que ele fala sobre o espelho, da palavra como espelho. Mas não, a palavra como espelho também lhe mostra como nascido de Deus, como alguém que pode em Cristo, como alguém que vai sair dessa. Então é um livro prático, maravilhoso, que vai lhe dar uma pegada aí de obra, de serviço, vai apaixonar o seu coração. Eu gosto muito desse livro, não sei porquê, mas eu gosto dele. Primeiro Pedro, essa carta foi escrita para confortar os cristãos da igreja primitiva que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Segundo ele, Pedro, nessa carta o apóstolo Pedro, esse Tiago ali é o Tiago irmão de Jesus, tá? Não é o Tiago dos 12, não. Né, um dos Tiagos dos 12, não. É o Tiago, irmão de Jesus, que veio a se tornar apóstolo na prática da igreja. Assim como houveram outros apóstolos posteriores, como Barnabé e outros. Né? Primeira Pedro, esta carta foi escrita para confrontar os cristãos. Segunda Pedro, que é o Pedro apóstolo. Nessa carta, o apóstolo Pedro adverte os cristãos sobre os falsos mestres e os estimula a continuarem leais a Deus. É uma carta muito forte e corajosa. Primeira de João, que é João, o mesmo João, discípulo, que escreveu João, que escreveu Apocalipse. Essa carta explica verdades básicas sobre a vida cristã, com ênfase no mandamento de amarem uns aos outros. Então, ele é como se aplicasse o próprio evangelho dele, mais prático. Segundo João, esta carta, dirigida à senhora eleita e seus filhos, e há uma celeuma teológica sobre quem seria essa senhora eleita e seus filhos. Claro que se trata da igreja, né? A igreja é a senhora eleita e seus filhos somos nós que participamos dessa igreja de Jesus. Adverte os cristãos quanto aos falsos profetas. Muito pertinente para os nossos dias, irmãos. Terceira João, em contraste com a sua segunda carta, esta fala da necessidade de receber receber os que pregam a Cristo, aplicado no amor. Uma vez que a igreja já estava a igreja já estava mais espalhada e nem todos que pregavam a Cristo foram daqueles originais. Então a ideia é receber, acolher, trocar, crescer, né? O que eu tento fazer com os colegas de outras denominações, para a gente crescer juntos em nome de Jesus. Tá? É nessa carta que, nessas cartas que João fala, não há coisa melhor para mim do que ver que os meus filhos permanecem fiéis ao Senhor. Então é lindo demais ver esse amor pastoral que João tem com a igreja. Judas adverte seus leitores sobre a má influência de pessoas alheias à irmandade e aos cristãos. Olha, é um livro que a gente devia ler muito, porque parece que é um jornal de hoje do que acontece com a igreja, né? Fala dos falsos mestres, de nuvens sem água, árvores sem frutos. Então, eu, inclusive, como pastor, eu pego, às vezes, lendo para mim. Eu falo, eu não quero ser esse aí que está em Judas. Tá? Então, você que tem o dever, que ministra a palavra, que entende que Deus chamou você para o serviço, você diz, eu não posso ser assim. Como que eu posso ser uma nuvem sem água? É uma fraude. Ou eu estou olhando para Itabuna e estou vendo, hoje mesmo eu olhei um monte de nuvens, falei, Deus, tem que ser chuva, Senhor. Eu tenho orado por isso. Olha, é esperança malograda, entristece o coração. Às vezes a pessoa chega perto de você e pensa que vai se regar um pouquinho ali e é só uma nuvem de poeira. Então, que em nome de Jesus estejamos com você, Lucas, que é uma nuvem cheia de água e abençoa quem chega perto. Apocalipse, revelação de Deus. Este livro foi escrito para encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos e para afirmá-los na confiança de que Deus cuidará deles. Não é um bicho de sete cabeças. É um livro que tem símbolos muitos. Por quê? Eu mesmo respondo, como disse Sofia. Por quê? Porque, gente, a igreja estava perseguida demais. Os crentes estavam sendo presos, torturados. João precisava dar uma mensagem pertinente para os irmãos. É um longo livro. E ele não tinha como fazer isso de forma explícita. Então ele usa símbolos. Ok? Que na época eram muito fáceis de ser entendidos, hoje nem tanto. Por isso que o estudo de Apocalipse é um dos que mais você precisa conhecer de arqueologia bíblica, de literatura, para que a gente consiga entender mais. É claro que, preste atenção, isso é importante. Cuidado quando alguém diz assim, isso aqui significa tal coisa. Você pergunta como? Não, quem lhe disse que isso aqui significa isso? Porque tem um monte de gente que gosta de pegar Apocalipse e dizer, isso aqui significa tal coisa. Peraí, a Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Se não diz, então vai com calma. Ok? Então a gente tem que ter esse cuidado. Também tem lá no site uma série de aulas que a gente fez, só em cima, acho que uns 6 meses, foi já, só de Apocalipse. Quase um ano, só estudando Apocalipse. Tá. É um bom programa para sua série, né? Lá na rede, vai lá seu pastor falando Apocalipse 1, vamos lá. Tem um livro do Hernandes, um comentário de Apocalipse que eu recomendo também, muito bom. Tá? Da editora Agnus. Usando símbolos e visões, o escritor ilustra o triunfo do bem sobre o mal e a criação de uma nova terra e um novo céu. Nós cremos aqui, vida nova, que nós não vamos ficar aqui, ok, irmãos? Nós vamos para o céu, tá? A cidade desce, a gente sobe, bem claro, sobe. Tem muito cristão sério, tem muito homem de Deus, tem muita igreja séria aí no Brasil e no mundo que diz que a gente vai ficar aqui mesmo. Aí, testemunho de Jeová? Não, a gente vai subir, meu Deus do céu. Já pensou? Por melhor que seja o mundo, o céu é melhor ainda, né? E tô fora de ficar aqui, vou deixar aqui para os passarinhos mesmo. Alguém perguntou, e por que que Deus vai fazer nova terra? Porque é o playground dele, ele quer descer para passear aqui, ele não fazia isso antes? O Espírito não dava um passeio aqui? Isso é da economia de Deus, um dia que é passear. Não tem nada a ver porque ele vai refazer o mundo, que a gente vai morar no mundo. Ok? Amém, gente? Semana que vem a gente vai tratar aí da Trindade, que é uma aula show. A gente vai crescer muito em Deus aí na Trindade, amém? É como eu falei, é só um comentário sobre os livros, né? Não é nada profundo que a gente fez aqui, só para lhe dar um upgrade aí e você ficar mais fera, amém? E buscar ler mais. Senhora Juliana. Senhor Deus, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã tão enriquecedora, Pai. Que todos os ensinamentos sejam guardados em nosso coração com carinho, para nós não pecarmos contra o Senhor. Faz essa boa semente frutificar em nossas vidas, Deus. A 30, 60, 100 por 1. que nós possamos ser instrumentos da Tua obra e como predestinados do Senhor, salvos para as obras, nós possamos verdadeiramente produzir esses bons frutos e que dessa maneira as vidas sejam alcançadas. Que haja em nossos corações o desejo de participarmos da salvação daqueles que o Senhor já tem predestinado para estar com o Senhor. Bendito seja o Teu nome por tudo, Pai, em nome de Jesus. O texto de Tiago que comecei a falar foi quando ele disse, deixando para trás toda iniquidade e toda maldade, vivendo a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa, não só para salvar as vossas almas, mas para vos fazer bem-sucedido em tudo que vocês empreenderem. Então, quer ser bem-sucedido? Palavra. Amém? Bem, gente, agora a gente dá um break, você pode...